O BR. ZYH653, Rádio Cachoeira AM, 1520 kHz, 1 quilo de potência, uma emissora filiada à CERT. Seja livre na hora de escolher